caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 137ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras contextuais irão centrar-se num programa criado pelos responsáveis da Video Hits 1, canal televisivo mais conhecido por VH1 e que já foi retransmitido pelo canal 2 de Rádio Antena Web nos meses derradeiros de 2010. Estreou no dia 20 de fevereiro de 1996, com Ray Davies como protagonista. O seu propósito é permitir que um artista ou agrupamento musical apresente algumas das melodias do seu repertório perante uma plateia mais reduzida em relação ao habitual, num ambiente mais íntimo e privado, enquanto conta e canta histórias relacionadas com a sua carreira ou mesmo a explicação da melodia que se vai ouvir de seguida. Trata-se, no fundo, além de um contador de histórias, de uma partilha de mesmas, durante a qual os espectadores poderão, se assim o desejarem, efetuar questões ao artista que está no pequeno palco. O programa tem o nome Storytellers. Sensivelmente 2 anos depois do Storyteller, protagonizado pelo vosso amigo locutor, Nuno Miguel, gravado 1 de novembro de 2010 propositadamente para a Rádio Antena Web, iremos escutar excertos de outras 9 edições, de um total de 12, de Storytellers, que foram transmitidas pela minha, sua, nossa estação radiofónica, excluindo, como será óbvio, a minha participação. Os amigos ouvintes já ouvem a minha voz na quantidade adequada. Iniciamos com Tori Amos, que foi contadora de histórias no dia 24 de outubro de 1998, tendo iniciado o programa com Winter, um poema sobre a relação da cantora com o seu pai, incluído como canção no seu álbum de estreia Little Earthquakes, comercializado a partir de 1992. Quase meio ano depois, a 1 de abril de 1999, a voz inconfundível de Tom Waits foi escolhida. No seu primeiro álbum ao vivo convencional, Big Time, ouçamos Strange Weather. All weather is strange when you're strange. Will ya take me across the channel? London Bridge is falling down. Strange, a woman tries to save all that a man will try to drown. And it's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The roses died because you picked it. I believe that brandy's mine. And all over the world, strangers, tug only about the weather. Over. And you know that it's beginning, and you know that it's the end. Once again, we are strangers as the fog goes rolling in. And all over. Depois de falar sobre o inverno e sobre o tempo estranho, escutemos pela primeira vez uma voz europeia na emissão de hoje. Ainda em 1999, mais concretamente no dia 23 de agosto, o inglês David Bowie cantou uma canção que só viria a ser comercializada como single um mês depois. Uma das faixas da banda sonora do jogo de computador Omicron The Nomad Soul e o primeiro single do álbum Hours tem o título Thursday's Child. Thursday's child. Passamos um salto temporal e mental até 2001. No dia 9 de fevereiro, o agrupamento musical Matchbox 20 tomou conta do palco Storytellers e trouxe uma versão de uma melodia datada de 1960, nessa época interpretada pelo já falecido Charlie Rich, intitulada Lonely Weekend. Tomou conta do palco no dia 19 de abril de 2001. Curiosamente, segue-se mais uma versão desta faixa de um original de 1968 de Tommy James and the Shondells. Em 1981, no primeiro trabalho comercial da sua carreira, o EP Don't Stop, Idol cantava Money Money. anos depois, em 2005, o grupo Dave Matthews Band interpretou, entre outras, uma melodia que foi extraída igualmente do seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Under the Table and Dreaming, lançada em 1995 e com comentários pelo meio, não se assustem, amigos ouvintes, fiquemos com Ants Marching. Exchange no time to exchange when all the little hands are marching, red and black and tan are waving. We all do it the same. We all do it the same. Moments on record and on stage as well. A lot of times it's not something that's on the record too, you know. It's stuff that that just happens spontaneously. And I think that's the, probably the, you know, the most exciting time, you know, is when it happens that way. You know, because everybody feeds off of that, you know. Everybody on stage feeds off of it and the people in the audience feeds off of it. Mais recente, no dia 10 de dezembro de 2009, John Mayer aceitou o convite dos responsáveis da VH1. Incluiu no seu repertório o segundo single de Room for Squares, o seu álbum de estreia, intitulado Your Body is a Wonderland. Blankets, take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body's a wonderland. Your body's a wonderland. When crawling towards the pillowcase, you tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break them. Yeah, this is bound to be wild. Amigos ouvintes terão reparado que, até aqui, seguimos uma ordem cronológica das atuações em Storytellers. Para as duas últimas músicas, iremos recuar e inverter essa mesma cronologia. No dia 23 de outubro de 1998, ou seja, um dia antes da atuação de Tori Amos, que inaugurou o nosso programa de hoje, os R.E.M. tomaram conta do palco e, como seria de esperar, cantaram um dos maiores sucessos do já extinto agrupamento musical. Era o primeiro single do álbum de estúdio Out of Time, de 1991, transformou-se num êxito nas tabelas de vendas e nas rádios norte-americanas, conquistou 2 prémios Grammys, tem o título Losing My Religion. Thank you. Monte Peninha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a um programa do canal televisivo VH1 e que já foi retransmitido pelo canal 2 da Rádio Antena Web em 2010, Storytellers. Praticamente 2 anos depois do Storyteller protagonizado pelo vosso amigo locutor Nuno Miguel, gravado a 1 de novembro de 2010 e transmitido a partir de 4 de novembro do mesmo ano, escutamos excertos de outras 9 edições de Storytellers que foram retransmitidas pela Antena Web. Para encerrar, iremos recuar até 29 de janeiro de 1998, quando Sarah McLachlan, com a companhia de Paula Cole, saltou para o palco dos contadores de histórias. Curiosamente, um dia depois do seu 30º aniversário, celebrado a 28 de janeiro. Em 1997, no álbum Surfacing, McLachlan cantava um poema relacionado com Jonathan Melvoin, antigo membro do grupo Smashing Pumpkins, que faleceu em 1996 devido a uma overdose de heroína. Fechemos este recanto com Angel. This is called Angel. This is for all those lost souls out there, myself included at times. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. I'm waiting for that second chance, for the break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. It's easier to comfort.